66, página 606. Desejando deixar primeiro o fogão no local da sua nova casa, Richard começou a subir a íngreme encosta do Monte George pela estrada de Queensborough. Aquela tirada de uma milha não era novidade para ele. Várias vezes puxara o trenó carregado de pedra de cal granite pelo monte acima. Rodas teriam tornado a subida ainda mais difícil, mas o trenó deslizava sobre os pequenos trilhos formados pelos patins, quando a estrada estava coberta de lama. Naquele ano tão seco, não era uma ocorrência vulgar. Apenas uma ou outra noite de chuva forte tinham feito crescer maravilhosamente o trigo e o milho. Tornara-se para ele uma tentação faltar ao trabalho do governo. Tentação essa que outros já tinham sentido, desejando limpar e tratar a sua terra. Porém, Richard tinha juízo suficiente para resistir a tais desejos. O pobre George Guest sucumbira antes de terminar a sentença. Era tão ambicioso e fora chicoteado. As vergastadas continuavam a ser aplicadas cada vez mais, pois o Major Ross, o Tenente Clark e também o Capitão William Hill, do Corpo de Nova Gales do Sul, esforçavam-se por manter algum controle sobre pessoas que agiam sem solidariedade ou ritmo. Afastavam-se numa centena de direções de acordo com as suas origens, experiências limitadas e ideias do que era uma vida feliz. Frequentemente, vida feliz constituía para muitos o equivalente a uma vida ociosa. Em Inglaterra, a maioria não mexia uma palha, o que era verdade tanto no que dizia respeito aos condenados como aos fuzileiros, exacerbado por outro facto. Quase todos os comandantes militares eram escoceses, porém praticamente não existiam condenados ou soldados desta região. Somos governados pelo chicote, pelo exílio para a ilha Nepean e pela mó a que somos acorrentados, porque ninguém no governo inglês conhece outra maneira de comandar que não com impiedosos castigos. Tem de haver outro modo, tem de haver, mas qual não sei. Como tornar melhores fuzileiros Francis Meade e Elias Bishop? Ou pessoas como Len Dyer ou Sam Pickett são doninhas preguiçosas e gananciosas, cujo maior prazer é arranjar sarilhos e criar o caos? O castigo não transforma os Meade, os Bishop, os Dyer e os Pickett em cidadãos trabalhadores e responsáveis. Mas, no fim de contas, também isso não aconteceu debaixo do governo relativamente benigno do Tenente King, nos tempos em que este lugar tinha menos de 100 almas. A sua bondade foi recompensada com motins e conspirações, desprezo e desafio. E quando, para o fim, a população aumentou para 150 pessoas, também o Tenente King teve de recorrer ao chicote com maior severidade e mais frequência. Quando se vê encostados à parede, usam os castigos corporais. Não há outra resposta. Mas como seria bom que houvesse, para que a minha Kitty e eu pudéssemos criar os nossos filhos num mundo mais limpo e bem ordenado? Era desta maneira que Richard tornava suportável a provação de puxar o trenó pela íngreme encosta do Monte George. Voltava às costas à carga e ocupava o espírito com enigmas para lá do seu entendimento. Uma vez chegado ao cimo, era muito mais fácil. A estrada ainda subia e descia, mas nunca de modo tão íngreme. Ao avistar o caminho de Morgan, Richard virou por um atalho em direção às árvores, muitas delas já reduzidas a cotos. Fazia tensões de deixar uma orla de pinheiros com cerca de 15 metros de largura a toda a volta do perímetro e de limpar completamente o centro da secção plana. Aí semearia trigo, um cereal delicado, para ficar protegido dos ventos salgados que sopravam de todos os quadrantes. A ilha não era suficientemente grande para que o vento não tivesse sal. Nas encostas menos inclinadas da fenda, onde nascia o curso de água, semearia então milho para os seus cada vez mais numerosos porcos. Retirou o arnês, lá no alto, pois tinha aberto um belo atalho até ao parapeito, onde estava a construir a casa. Embora forte, sabia que não podia suster o trenó com tanto ferro pela encosta abaixo. Descarregou tudo, exceto o fogão, e depois passou com o arnês para a parte de trás do trenó, firmando-se nos calcanhares, enquanto ele e o trenó ganhavam movimento. O veículo adiante e ele atrás. A distância era grande. O trenó subiu uma rampa que instalara para servir de travão, ultrapassou-a um pouco e deteve-se com um solavanco que fez Kitty vir a toda a pressa da horta. Richard, gritou ela, chegando a correr, és maluco? Sem poder refutar aquela acusação, tão ofegante estava, sentou-se no chão para recuperar o fôlego. Ela trouxe-lhe um copo de água fresca e sentou-se junto dele, preocupada que se tivesse magoado. Estás bem? Ele bebeu a água, acenou com a cabeça e sorriu. Tenho ali um fogão para ti, Kitty, com um forno de cozer. O capitão Morrow já montou a banca? Pôs-se de pé e foi inspecionar ansiosamente a nova aquisição. Richard, já posso cozer pão e fazer bolos, assim que tiver restos de pão e claras suficientes. E posso assar a carne como deve ser. Que maravilha! Muito obrigada, muito obrigada. Com um guincho instalado numa das traves do teto, foi mais fácil retirar o enorme fogão do trenó do que impedir que ultrapassasse a rampa de travagem lá embaixo no val. Ele e Kitty subiram juntos ao cimo, onde ela encontrou os tecidos, as linhas e os utensílios de costura. Richard, és bom demais para mim. Não, isso é impossível. Trazes o meu filho no ventre. Começou a carregar o trenó para outra viagem, pela encosta abaixo. Desta vez com a chaminé, pela qual, claro, Kitty não se interessou. Tendo-a descarregado, foram para casa, descendo a estrada de Queensborough, com Richard a puxar um trenó muito mais leve. Robert Ross encontrava-se à entrada da casa de governo, a apreciar um magnífico pôr-do-sol, e viu-os descerem com o trenó, o Monte George. Umas horas antes, vira Richard esforçar-se a subir aquela dura encosta e maravilhara-se com a energia do homem. Tão hábil. Era de Bristol, claro, uma cidade de trenós. Quem não pode ter rodas, tem patins. Duvido que uma mula tenha mais força do que ele, que só tem duas pernas. Sou só 8 anos mais velho, mas nem aos 20 teria conseguido fazer aquilo. Percebeu que a rapariga era a fraqueza de Morgan. Um doce nico de gente, estranhamente delicada. Uma miúda criada numa casa de trabalho, conforme o informara a senhora Morgan, despeitada. Mas, afinal, as miúdas educadas nas rigorosas casas de trabalho da Igreja Anglicana de Cantuária tinham os documentos dela. Eram geralmente delicadas. Morgan era um homem instruído, de classe média. Portanto, uma miúda educada numa casa de trabalho era-lhe inferior. Mas não tanto, pensou cinicamente o major, como lhe era a mulher com quem legalmente estava casado. Richard e Kitty mudaram de casa no fim de semana de 27 e 28 de agosto de 1791. Os vários grupos de trabalho tinham colocado traves e travessas e o revestimento, coberto o telhado e feito o atalho desde a porta até à nascente. Por enquanto, terminariam apenas o resto do chão e só fariam o andar superior quando este fosse necessário. Havia muito que fazer antes que a nova casa estivesse tão bonita quanto a antiga. Mas Richard não se importava. Tinham várias mesas, uma bancada de cozinha, 6 belas cadeiras, 2 boas camas, uma com colchão e almofadas de penas, prateleiras para todas as coisas de Richard, uma chaminé de pedra e uma enorme lareira. O fogão de ferro ficava dentro dela, com o tubo de aço metido no bojo da chaminé. A partir daquele momento, não teria um lume no chão, o que escureceria o interior ao entardecer, mas era muito mais seguro. Receberam presentes para a casa de gente que pouco mais tinha para oferecer do que plantas ou aves de capoeira. Richard e Kitty aceitaram-nas de coração aberto, sabendo muito que valiam. Ned e Olivia ofereceram-lhes uma gatinha malhada, Joey Long, outro cão. Os dois membros mais prósperos do círculo de Morgan foram generosos, como era seu costume. Stephen deu-lhes um armário de cozinha de madeira de carvalho que comprara ao cirurgião Jameson, e os Wentworth um berço. Chamaram Tibby à gata e Charlotte à nova cachorrinha, pois parecia-se com o Spaniel King Charles. McTavish aceitou os dois. Continuava a ser o único macho. Foi difícil escolher o sítio para a pocilga e para a latrina, até que, por fim, Richard descobriu um modo de determinar o curso de água subterrâneo que alimentava a nascente. Nada o deveria contaminar. Recordando o que fizera o irmão de Peg, quando precisara de abrir um novo poço, Richard cortou uma vara bifurcada de um arbusto verde, cheio de seiva, segurou as pontas, uma em cada mão, e tentou localizar o veio. A sensação foi curiosa, pois o ramo parecia ter ganho vida, e puxá-lo suavemente. Porém, Kit e Stephen não conseguiram fazê-lo estremecer. — É a nossa pele — disse Stephen, olhando muito sério para as suas mãos. — É dura, seca, tem calos. — A tua é macia e úmida. Creio que a pele do vedor completa a corrente de água. Fosse qual fosse a razão, Richard não teve outro remédio senão situar a pocilga e a latrina a norte da casa. A sul havia vários veios subterrâneos. Ninguém podia ter previsto a mais triste consequência da mudança, apesar de Richard se acusar de não o ter pensado. No mesmo domingo em que se despediram, sem saudades, do meio hectare, no cimo do Vale de Arthur, John Laurel foi apanhado por um cabo fuzileiro, casado, a jogar às cartas com William Robinson II, na cabana. O Major Ross tinha dito ao fuzileiro que se podia mudar com a família para a casa vaga durante os últimos meses da sua comissão, e o homem correra ansiosamente para a ver. Fervorosamente religioso, ficou escandalizado com o que viu ao espreitar pela porta da cabana de Laurel. A jogarem às cartas ao domingo, Laurel e Robinson receberam como sentença, sem vergastadas, por se dedicarem à batota a um domingo. Que aborrecimento! Exclamou Richard para Stephen. Não tinham intenção de ofender Deus ou os homens. Nunca me ocorreu que fizesse mal. São simplesmente amigos que passam as tardes de domingo com um baralho de cartas. Não estavam a jogar a dinheiro, estavam só a divertir-se. Se eu falasse com o major... Não, não falas, disse Stephen com firmeza. Deixa isso, Richard. Desde a sua doença, quase fatal, que o major anda preocupado com Deus e com a falta de um capelão aqui. Agora está convencido de que a crescente incidência de crime nestas paragens se deve à falta de respeito a Deus e à não observação dos domingos. Sabes que é escocês e, como tal, muito influenciado por essa implacável etnia presbiteriana. Laurel já não está sob a tua proteção. Nada do que digas poderá alterar a decisão do major. De certo modo, tem um bom efeito sobre ti. Ou, pelo menos, é o que pensa o major. Tu partes, Laurel peca. Não quero elogios à conta do sofrimento alheio, disse Richard. Por vezes detesto Deus. Não é Deus que detestas, Richard, mas sim os tolos que se dizem seus servos. O Salamander chegou a 16 de setembro, com 200 condenados do sexo masculino e mais homens do corpo de Nova Gales do Sul. Quando partiu, a população da ilha de Norfolk tinha-se elevado para 1.115. As mortes e as vergastadas tinham aumentado desde a chegada do Mary Ann. A primeira morte por doença ou causas naturais ocorrera apenas no fim de 1790, quando John Price, um condenado do Sir Price, expirara pelos efeitos colaterais da terrível viagem. Assim, a percentagem de homens em relação às mulheres aumentava incrivelmente em favor dos primeiros. Porém, não eram homens fortes e saudáveis. Muitos dos recém-chegados estavam tão doentes que acabariam por morrer, enquanto alguns dos menos enfraquecidos espreitavam constantemente as hortas ou tentavam roubar os armazéns em busca de qualquer coisa que lhes tornasse a vida mais confortável. Os intratáveis do governador Philip gravitavam imediatamente para o acampamento de Francis, Peck, Dyer, Pickett, a que se juntavam homens feridos e desiludidos, como Willie Dring. Richard recordava-se dele no Alexander e pensara então que o jovem não era má pessoa. Todos os dias estalavam enormes discussões, a prisão estava quase cheia e a Mó tinha sempre quem a puxasse. Tornou-se mais vulgar verem-se homens e de vez em quando mulheres postos a ferros. A cidade de Sydney, Queensborough e Phillipsburg eram locais a evitar. Nat Lucas, o amigo de Richard, que mais perto vivia da cidade de Sydney, começara a limpar as encostas superiores do seu lote alargado no vale de Arthur e estava a construir uma nova casa, o mais longe possível da planície. Claro que Richard tinha trazido podas e rebentos das suas canas de açúcar e de bambu, tendo fabricado com estes várias canas de pesca. Deixara de ir à ponta Hunter para pescar à linha. Stephen tinha também abandonado esse local. Havia muita gente a utilizá-lo e, para mais, exigia que se atravessasse a cidade de Sydney. Cada vez mais, esta localidade se parecia com o que Richard imaginava ser Port Jackson, exceto nos edifícios, que eram de madeira. O calcário da ilha de Norfolk tinha ido para Sua Excelência em Port Jackson, a bordo do Mary Ann e do Salamander, para fabricar argamassa para os tijolos e blocos de pedra. Port Jackson, que ultimamente começara a ser conhecido por Sydney, estava também em expansão. Agora que Richard vivia no caminho de Morgan, ele e Stephen tinham-se habituado a ir pescar para as rochas, perto de uma praia de areia, entre o local de desembarque na Baía de Sydney e o seu extremo mais ocidental, a Ponta Ross. O caminho não era mais longo que até à Ponta Hunter, a ponta mais oriental, e as canas de pesca aumentavam-lhe as possibilidades de pescarem cavalas e outros grandes habitantes daquelas águas. Que pensas dos rumores acerca de uma grande revolução que aconteceu em França? Perguntou Stephen, enquanto limpavam uma cavala com mais de um metro, à sombra da rocha. Se aconteceu nas colónias americanas, por que não aí? Quem me dera que o Mary Ann ou o Salamander tivessem trazido jornais de Londres. Mas creio que teremos de esperar que o Gorgon chegue a Port Jackson para descobrirmos o que de facto aconteceu. O Gorgon trará também mais cartas particulares das esposas de homens, como o Ross e o querido Ralphie. Alguma vez escreveste para casa, Richard? Não, nunca. Antes, tenho de ter alguma coisa para dizer. Stephen olhou espantado. Alguma coisa para dizer? Então, e o Alexander? E Port Jackson? E a ilha de Norfolk? Não vejo qualquer vantagem em escrever cartas tristes, explicou Richard. Quando o fizer, quero poder dizer à minha família e amigos em Inglaterra que sobrevivi. E até prosperei um pouco. Que a minha vida nos antípodas não é completamente vazia. Sim, compreendo. Então, em breve escreverás. Se, é claro, não te esqueceste de como se forma o alfabeto. Escrevo tão bem como sempre. Cartas, não. Mas quando não estou muito cansado, transcrevo notas acerca do que estou a ler. Voltaram ao caminho de Morgan, dando uma volta mais comprida, para oferecerem a Olivia Lucas parte do magnífico peixe. A seguir, encontraram Darcy e também lhe deram parte. Depois subiram o ribeiro, passaram pela antiga casa de Richard e treparam à fenda. Kitty começava a parecer grávida e a mostrar ser a esposa ideal para um colono da ilha de Norfolk, aprendendo a manejar o martelo, a tratar de pequenas emergências, como quando uma das filhas de Augusta foi parar à horta, a arear e a polir as paredes interiores, depois de Richard as erguer, a cortar árvores grandes, tratar da lenha, ir buscar água, lavar, cozinhar, limpar e cozer. Informou Richard que, durante o tempo que lhe sobrava, estava a desfiar um pano de linho e a enrolar os fios naquilo que esperava viessem a ser pavios. Depois, quando Richard matasse um porco, faria sebo com a forte gordura da parte traseira do animal para fabricar velas. Assim não teria de as comprar nos armazéns, que as vendiam a um dinheiro cada. Está a fazer coisas demais, censurou a Stephen, quando se sentaram para comer a cavala assada no forno, envolvida em folhas de bananeira. Stephen, não comece, disse com ar ameaçador, enquanto comia com gosto. O Richard está sempre a dizer-me o mesmo. Estou muito bem, de verdade, forte e cheia de energia. E descobri que me sinto mais feliz enquanto faço coisas. Principalmente porque esta é a minha casa. Vim viver com o Richard antes de ele começar. Quando arranjar um homem de confiança, Kitty, pago ao governo pelos serviços dele e ponho-o a fazer as tarefas que tu não puderes, quando começares a ficar pesada. Foi aí que George Guest fez mal, disse Stephen. Se tivesse esperado até ao fim da sua sentença e feito depois um acordo com o Major Ross para contratar dois trabalhadores, nem ele nem esses teriam sido vergastados. George é bom homem, mas demasiado ambicioso. Pensou que podia conseguir o trabalho mais barato, contratando diretamente dois fuzileiros, em vez de pagar ao governo que os contratasse em seu nome. Não é assim que as coisas funcionam. Acho deplorável o que faz o governo, mas não vejo vantagem em tentar ludibriá-lo. Vou conseguir os homens por 10 libras por ano e posso pagá-las. Isto é, depois de pagar as minhas dívidas, acrescentou com um sorriso. Exiges demasiado de ti, Richard. Não creio. Ir à pesca ao sábado de manhã é um descanso maravilhoso. Do mesmo modo que andar na horta ou na pocilga ao domingo, depois do serviço religioso. Felizmente que as objeções do major às atividades de domingo não se estendem a coisas que podem acabar por lhe chegar aos armazéns. Os seus princípios limitam-se à bebida e ao jogo. Acerca da bebida, o Corpo de Nova Gales do Sul montou um belo alambique com o Francis Mee e o Elias Bishop. Ora, tinha de acontecer, principalmente depois de o major se ter tornado tão religioso. Além do mais, em fevereiro, enviou no supply para Port Jackson grande parte do que nós fabricamos. É espantoso o que se consegue quando se têm duas humildes cafeteiras a trabalhar noite e dia e aos domingos, acrescentou Richard a sorrir. Depois de Stephen ter saído, Richard e Kitty trabalharam lado a lado na horta até à hora de jantar, que comeriam antes do anoitecer. As pequenas árvores de citrinos tinham sobrevivido ao transplante, aliás, como quase tudo o resto. Esse ano fora bastante seco e quase não houvera lagartas. Assim, o trigo e o milho do governo, no Vale de Arthur e em Queensborough, respectivamente, prometiam colheitas abundantes. Claro que tinha havido muitos ventos salgados, mas, por sorte, a maioria tinha-se feito acompanhar de fortes aguaceiros que lhes reduziram o efeito pernicioso. A chuva tinha sido suficiente para fazer crescer o grão. Mesmo com 1.115 habitantes, a ilha de Norfolk parecia capaz de produzir o seu próprio pão e um excesso de carne para salgar e enviar para Port Jackson. Na cidade de Sydney, em Queensborough, e em Phillipsburg, tinham lugar as habituais escaramuças entre os diligentes agricultores condenados e os fuzileiros e soldados preguiçosos. Havia também muitos detidos doentes que não podiam trabalhar. Uns morriam, outros eram sujeitos ao que imperava em Port Jackson. Os fortes roubavam aos fracos sustento e roupa. aqueles sobre os quais recaía o peso de sustentar os indigentes devido à doença, faziam-no contrariados, principalmente quando não eram perdoados ou emancipados, e por isso, livres de guardar ou de vender aos armazéns o que criavam nos seus talhões. Ainda havia fome na ilha, do lado de Philipsburg Cascade. Apenas a 3 milhas de distância por estrada, dir-se-ia que ficava em Port Jackson, tal era a desolação. Philipsburg plantava menos legumes devido ao cultivo do linho, e a importação de mantimentos do lado do sul da ilha era da responsabilidade do encarregado, o Sr. Andrew Hume. Fazia um comércio arriscado com a aquisição de roupa para os condenados e incorria constantemente no desagrado do Major Ross por diminuir as rações dos seus trabalhadores, vendendo-as aos soldados do Corpo de Nova Gales do Sul que habitavam mais perto, junto da estrada de Cascade. Como quase todas as tropas do governador-tenente, eram agora soldados do Corpo de Nova Gales do Sul, Ross considerou impossível policiar Philipsburg e a aliança entre Hume e o Capitão Hill. Um trabalhador do linho, esfomeado, comeu uma planta da floresta, pensando tratar-se de uma couve, e morreu. Mesmo assim, Hume continuou com o peculato e as fraudes, ajudado por Hill e pelos seus soldados. O mal estava no ato de produzir alimentos, tendo-se criado um enorme abismo entre os que produziam muito e comiam bem e aqueles que nada produziam, e que se alargava todos os dias ao som de assobios e gritos de vergastadas, vergastadas, vergastadas. Era obrigatório haver um cirurgião para testemunhar a aplicação dos castigos com o gato, de modo que Callum, Wentworth, Considine e Jameson entraram numa conspiração. Qualquer um deles que fosse destinado como observador solicitaria uma paragem, mais ou menos depois de aplicadas, entre 15 e 50 vergastadas do número total, certificando-se de que a dose seguinte não fosse administrada antes de a cura ser completa. Um condenado poderia levar muito tempo a receber a totalidade das 200 vergastadas e geralmente acontecia que o Major Ross perdoava as restantes ao culpado antes de haver grandes prejuízos. Aumentaram também os tribunais marciais, pois as diferenças de opinião e os ressentimentos, devido ao posto e às precedências, provocavam atritos, reais ou imaginários, nas sensibilidades já desgastadas dos militares. A maior parte dos fuzileiros e soldados, incluindo os oficiais, eram pouco instruídos, tacanhos, impressionáveis, exaltados, com assombrosa falta de maturidade e propensos a acreditar em tudo o que lhes diziam. Um imaginário desrespeito transformava-se num insulto imperdoável, ainda antes de ter percorrido toda a eficiente cadeia de mexericos, espalhada tanto entre os homens livres como entre os condenados. O infatigável tenente Ralph Clark caiu ainda mais nas boas graças do major ao detectar, com um pouco de bisbilhotice, a presença de uma carta ilícita de Francis Foulkes, secretário do major, para o capitão David Collins, promotor de justiça militar em Port Jackson. O documento acusava Ross de extrema crueldade, opressão, privação de rações aos homens livres e aos condenados e por aí adiante. Juntamente seguiam documentos comprovativos e algumas opiniões acerca da conduta do governador-tenente nos assuntos da ilha de Norfolk, que o retratavam como um misto de Ivan o Terrível e Torquemada. Como resposta, Ross pôs Foulkes a ferros, confiscou a carta aos documentos e as opiniões como provas concretas e ordenou ao destinatário Collins que realizasse o julgamento de Foulkes em Port Jackson. Este, embora fosse um oficial fuzileiro, detestava apaixonadamente Robert Ross. Mesmo agindo assim, o major sabia a quem Collins daria crédito. Não importava. O protocolo era específico E a lei marcial, uma coisa do passado, infelizmente.